chão, pelo caminho são diários visionários que atuam na missão. Explosão, reação, a cara do Chema na minha bola música. Ao elevado coração, são vários loucos que se entregam em seus próprios problemas. Várias vidas perdidas, madrugada sangrenta, não. Tente sempre com a melhor andar, dedicação a sair da chave do seu futuro, isso é lutar. Na produção de coisas loucas, humanidade, mercente, nação. Derivado pela infano, contemplo sonoridade. A fome de interesse alimenta a sede de vontade. Sempre inativa, mentes produtivas. Absolvo o que é bom, que sobra recicla. O escândalo verso poesia em cima da base de harmonia. Por Deus abençoado seja mais um dia. Cada momento aprendo algo que eu não sabia. Segundo tempo, Deus é quem me guia. Por contar de sonhos, pisse flores, superlotações. Entre as distâncias, combatendo dragões. Sou forte, pegar atalho. Traz um caminho fácil, mas aconselhar. O político faz a mesma, remunerado, se aquele pulva sanitário. Já estou fato, enquanto o pobre sofre, o rico ri calado. O importante é nos olímpicos irão nos separados. O importante é nos olímpicos irão nos separar. Mas... tá com medo porque veio vários no mundão. Veio vários.